vivendo aqui neste mundo, na comunhão de Jesus. Hei de seguir os seus passos, carregando a minha cruz, negando sempre a mim mesmo, guiado por sua mão. Nesta vereda sangrenta, caminho da redenção, passou por aqui, vejo seu sangue no chão, seus santos pés tão feridos mostram-me a direção. Agora tenho certeza, Cristo meu guia é. Ele é o meu cicerone nesta escalada de fé.